Para o táxi do voo 1161, POV 127444 Galeão. Voo 1161, autorizado táxi, até o ponto de saída da pista 10, via Pátio, Taxi Índia. Reporte quando pronto para decolagem, QNH agora 10012. 10012, reportará pronto para decolagem, voo 1161. Estou em Salvador, TAM 3601 no 5, pronto para o pushback acionamento. TAM 3601, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, que segue em direção ao ponto de espera, puxa autorizado pushback acionamento no ponto 05, aeroporto para o táxi. Será coordenado após a passagem do Gol, pushback acionamento, reporta táxi, TAM 3601. Voo 1161, autorizado a NR decolar, pista 10, vento calmo com vento calmo. A linha decola da 10, voo 1161. Gol 1161, decolado aos 33, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 608, grato, senhor. Vamos. Salvador, Cordial, bom dia, voo 1161. Voo 1161, bom dia, contato Armando Decolagem, subavia São João, para nível de voo 360, passando 2000 pés, autorizado voar na Pro de Leda. 2000 pés, Pro de Leda, grato, voo 1161. Data, prossiga. Bom dia, faz uma produção de giro de motores em massa lenta no parte 3 por 10 minutos, em acordo com a Embraer. Alfa Yankee Delta, ciente. Iniciando. Despacho até. Delta 3601, pronto para o táxi 1126 a bordo. 3 horas e 50, o pé, Megaleão. Delta 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero. E a parte do táxi ainda, a parte pronta no ponto de espera, ajuste o altímetro no 012. Autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, ajuste no 012, da 3601. Uno, 1161, chame centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1. 2835, 251, obrigado. Estou em Salvador, 3601, ponto de espera do 10 pronto. Estou 3601, autorizado, alinhado e decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado, alinhado e decolar, pistão no zero, pistão 3601. Yeah. 36601, decolado aos 45, chame controle Salvador, 120 da Silva 8. Silva controle de Salvador, da 36601, bom dia. Bom dia, Lobo. Salvador, bom dia. Dan 3601, na Sanvo 1, passa 2100, peste. Dan 3601, contato da decolagem, subavia Sanvo 1, para nível de voo 360. Corrigido, foi direto Leda, Dan 3601. Direto Leda, autorizado sem restrições ao 360, Dan 3601. Thank you. Tan 3601, chame centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1. Chamar centro Recife, Tan 3601, bom dia. Salvador, bom dia, Oxané 6075, informação Eco, Congonha. Oxané 6075, informação Eco em curso. Autorizado Serra Brava, Serra Papá, via pêndulo no zero por base, pêndulo no meia, pôs no após Eco conforme rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída Sambo 1, Lida, Motiva, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5134, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, nível 360, Sambo 1, Lida, Motiva, Upezulu 1-0, Fubave, Upezulu 1-6, Posmo. Decola com curva direita, transponder 5134, controle 120, decimal 8. Oxané 6075, portão 07. Oxané 6075, está correto, reporte pronto para o espectramento. operador Ocean, né? Não é 25 não. Informação aí, Guarulhos, autorização. No 6251, é o que curso, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5141, frequência do controle Salvador 120-8. 251 autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360. Decola, curva direita, perfil Sambo 1, Leda, Motiva. Aperto 10, Taubaté. 5141, 1208. Primeira curva para decolar à direita, posição de número 1. Ocean Air 6251. Ocean Air 6251, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Bravo, muito obrigado. Corrige Salvador, bom dia, voo no 961. Informação essa, solicita a galhão. 1961, eco em curso, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Upper Zulu 44, Porto Seguro, Upper November 857, Moussul, nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda, Dóquilo, recorda 10, primeira curva, direita, transponder 5136, frequência do controle Salvador, 120-8. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 44, Porto Seguro, até 98.10, Moussou, saída São João, beleza, DOC, decolada 10, curva direita, para responder 5.3, controle 1208, voo no 961. Voo no 961, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback acionamento no portão 04. Está reportando 4. Eu vou 1229, apresentação próxima para São Paulo com Goiânia, gente da ECO. Estou gate 06. Goiânia 229, ECO em curso, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10, Pubali, Upper Zulu 16, POSMU, após segue conforme rota do plano de voo, nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda, Motiva. Decola 10, primeira curva, direita, transponder 5137, Frequência do controle de Salvador, 120.8. São Paulo, nível 360, confirmação do plano, resolução 10, base, saída via Sanvo, Leda Ponte, para você falar da 10, primeira curva direita, transponda 5137, controle 1208, gol 1229. Gol 1229, segmento frequente, até forte, pronto para o pushback, funcionamento no portão 612. Ok, reportando a 612, para funcionamento, gol 1229. Salvador, Carlos Alfa, Infeliz, informando da Torre Gol 1961, portão 4, solicita pushback de funcionamento. 1961, gol 1961, autorizado pushback de funcionamento no portão 04, reporte pronto táxi. Autorizado pushback de funcionamento, reporta táxi, gol 1961. 229 no gate 6, está pronto para o posicionamento. Gol 1229, mantém a posição aguarde para o push. Guardando para o push, gol 1229. Oceané 6075, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero. Via Patione, táxi em Índia, reporte pronto no ponto de espera. O de altímetro 1013 vai seguir a retaguarda do Boeing da Gol através do portão 4. Autorizado o táxi, pode esperar a chamada pronta no Gol, Oceané 6075. Foi Gol no 961 para o táxi, com 94 a bordo, 3 horas e 45 minutos, alternado Campinas. Gol 1961, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi India, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro no 0 no 3. Autorizado até o ponto de espera, então no zero via India, reporta pronto, 3, gol 1961. Gol 1229, contando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Avianca, que segue em direção ao ponto de espera, está autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Perderá após a passagem da Avianca, é chamada para o táxi, com 229. Foi Gol 1961, pode esperar pronto. Gol 1961, autorizado a decolar, pista no zero, vento 300 graus, 029. Autorizado decolagem, pista no zero, Gol 1961. Oceané 6075, autorizado a alinhar e manter o pistão zero. Aqui mantém, 6075. VA1, decolada aos 1-5, chame controle, Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, 9-6-1, bom dia. Bom dia, Gol. via controle, Salvador, 961. Luna 961, contato radar decolagem sobre a via São Vuno para nível de voo 360. Via São Vuno para nível 360. Pode 2030 direto dele? Negativo, Luna 961. 961, obrigado. Gol 229, autorização de táxi, POV de 124, 4 horas e 33 de autonomia, alterno Galeão. Quilômetro 6075, autorizado da Colar, pista no 0, vento 290 graus, 01 nós. Pista Colar, 6075. Gol 229, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1. Taxi Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro no 0 no 3. Autorizado, táxi de Apache Índia, foi espera no 0 no 33, gol 1229. Oxalé 6075, decolado aos 18, chame controle Salvador, 120, décima 8. 1208, 6075, graças, bom dia. Bom dia, bom. Controle Salvador, bom dia, Oxalé 6075, decolou cruza 1500 pés para o 360 no perfil da São Bruno. 6075, combate radar na decolagem, nível 360, São Vona. 360, 6075. Não, 0. Oxalé, adicionamento, Oxalé 6251. Oxalé 1229, autorizado, alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e manter no 0, bom, 2229. Oxalé 6251, autorizado, pushback, adicionamento, portão 01, na resposta pronto, táxi. Autorizado, 6251. Uno 229 autorizado a decolar, pista no 0, vento 270 graus, 019. Se decolar, pista no 0, bom, 229. Se a gente como sinal, vai solicitar o 400, corre geral. Gente, eu tenho que conseguir a previsão, 1, 2, 8, 35, 1, 9, 9. Estamos agora, 2, 8, 5. Obrigado. 1229, decolado aos 21, chame controle Salvador, 120, destino 8. 208, obrigado, voo 229. Salvo. Controle Salvador, bom dia, voo 229, decolando a cifra. Saída salvo, nível de voo 360. Saída salvo 1360, voo 229. Controle Salvador, voo 229, autoriza a moto, anda presente? Autorizado, Leon, anda presente, no 229. Obrigado, anda presente, Leon, voo 229. Espera 6251145 a bordo, Alterno Galeão, autonomia de 5 horas e 30. Xandé 6251, autorizado táxi, parou com espera da pista 10 via Taxi Índia à direita. Reporte pronto para decolagem, QNH padrão. Ajuste padrão, centro e direita, ponto 090. Canal 6075 graus, bom dia.